cortesia do casa, pira. Essa com a raça, essa é cortesia do casa. Traz mini fumaça, essa é cortesia do casa. Vagabundo, erva passa, tamo junto, é cão de caça. Toma essa que é de graça, essa é cortesia do casa, pira. Essa com a raça, essa é cortesia do casa. Traz mini fumaça, essa é cortesia do casa. Bota na conta da banca, fé de socos aliado. Bota na porta, espanca no flow, com modos moda. Alienado que essa vai, pois criticou. Que duvida era que se der de coça. Porque não se identificou com essa tu vai. Essa carapuça colocou, te efetou, cê te efetou. Pagando de malandro, manda louco. A gente não cobra, cobra, não. Nós dá o troco, vários pipocou. Paga de pitbull, atrás das grades. É que vira lata, só latra, mas cão de caça. Não late, prestou atenção, João. Sigo suave, igual cachorro solto. Ninguém vai me calar pelos meus ideais. Eu morro rouco, pouco me fuder. Tão pro teu ronco, porco. Não tiro ninguém, mas tenta a sorte. Se quiser tirar no soco, você não vem me dizer o que fazer, como fazer. Desde o início dessa porra a gente fez por merecer. Nunca pago minhas contas e quer pagar de juiz. Minha rima desacata a quartinha do rap sem fazer disso. E aí, que os vagabundo é gostaça. Tamo junto, é cão de caça. Toma essa que é de graça, que essa é cortesia do casa, beira. Essa com a raça, que essa é cortesia do casa. Traz mini fumaça, que essa é cortesia do casa. Que os vagabundo é gostaça. Tamo junto, é cão de caça. Toma essa que é de graça, que essa é cortesia do casa, beira. Essa com a raça, que essa é cortesia do casa. Traz mini fumaça, que essa é cortesia do casa. Revolta de volta, caneta, tinta preta, porra. Tô de luto pra falar de amor, de tudo que me atacou. Ha! Com a taca do dedo, escrevo no beat. Flow que dá medo no ouvido de fazer convite. Ouça, a verdade desiste, força de quem resiste. Não faço pela fama, nem grana, nem pela trota. Não faço pelas damas na cama, as puta que brota. Eu faço pela verdade. E uma passa incomoda, lá se vai só vaidade. Eu mantenho foda-se pra moda. E o que te importa? As portas que eu quero que abra, cabra corda. Quem vive de moda é estilista. A mídia que cobra, a mesma que bota, a mesma que tira e pisa. Então faça o que gosta, faça sua aposta e foda-se o golpista. Que solta a pala, nunca se cala, isso é muito feio. Só você fala enquanto pedala, ele puxa seu freio. Mano, a vida é louca, não é pra qualquer vagabundo. Viemos calar a boca de meio mundo. Que os vagabundo é gostaça, tamo junto, é cão de caça. Toma essa que é de graça, que essa é cortesia do casa, beira. Essa com a raça, que essa é cortesia do casa. Traz mini fumaça, que essa é cortesia do casa. Que os vagabundo é gostaça, tamo junto, é cão de caça. Toma essa que é de graça, que essa é cortesia do casa, beira. Essa com a raça, que essa é cortesia do casa. Traz mini fumaça, que essa é cortesia do casa.